Boa tarde, caros colegas. Sejam bem-vindos ao Espaço de Debate da Sexta-feira. Como tem sido usual, trazermos um preleitor, mas hoje, infelizmente, vamos fazer diferente porque, por razões de imprevistos, vamos trazer uma discussão aberta à volta dos nossos projetos. Mas antes, queria agradecer a vossa presença por cá estarem e juntos partilharmos esse momento. E a fim de fazermos uma análise em torno daquilo que tem sido os projetos da DW em cada setor, fazermos chuva de ideias, contributos entre os colegas, e vamos ter como base, como ponto de partida, ao vídeo que nós vamos assistir, para termos uma ideia de como é que a DW tem desenvolvido e implementado seus projetos a nível das comunidades onde temos tido direcionado as nossas ações. É assim que vou pedir a vossa atenção para assim apreciarmos o vídeo e depois vamos fazer a colocação das questões que vamos nos basear para refletirmos sobre o nosso debate hoje. Então vou pedir a vossa atenção para vermos ao vídeo. Após apreciarmos ao vídeo, vamos colocar algumas questões para servirem de ponto de reflexão sobre os nossos projetos, aquilo que nós fazemos, aquilo que desenvolvemos, como é que desenvolvemos, qual é a nossa capacidade técnica, quais são os objetivos que pretendemos atingir, quais são os maiores desafios em relação aos projetos que nós temos em carteira. E quais são as formas que nós pretendemos solucionar ou ultrapassar alguns obstáculos que nós encontramos durante a implementação dos nossos projetos? Então, temos aqui algumas questões. Por exemplo, temos aqui: em que medida os projetos de desenvolvimento, os projetos desenvolvidos pela organização, estão a contribuir para a qualidade da implementação das políticas públicas entre os setores de água e saneamento, governação urbana, unidade de pesquisa, terras, alterações climáticas? Eu não sei se temos aqui colegas que poderão fazer a cobertura para responder ou para ajudar a criar uma discussão à volta dessas áreas, desses setores. Acho que temos aqui o colega Samunga, o colega Tiago e o colega também Lombon, que vão ajudar, vão contribuir para assim analisarmos dentro de cada setor, quais são as medidas que existem, não é, para contribuir nas políticas públicas. Eu não sei se os colegas podem dar algum subsídio às questões que nós temos aqui para avançarmos com essa discussão. E se colocamos as cadeiras assim em círculo? Ou quem vai falar fica... Sim, sim, realmente, faz sentido. As percepções e as experiências de cada um. Se reparar no vídeo, o vídeo falou de uma forma geral daquilo que é a DW, não focalizou apenas na questão de água e saneamento, falou dos objetivos gerais da organização. Um aspecto importante no vídeo é de realçar é que há uma pretensão de tornar a DW numa instituição de utilidade pública, o que faria com que pudéssemos ter mais acesso a fundos públicos. A minha contribuição seria baseada no geral daquilo que é a organização. A DW é que nos últimos anos a DW existe já há cerca de mais de 30 anos em Angola, e é visível o contributo que a DW tem dado para o alcance ou implementação das políticas públicas do país. Algumas por iniciativa própria da DW, pelo conhecimento e pelos técnicos e a qualidade e o tipo de projetos que tem, que são de incidência no social e para a melhoria da qualidade de vida das populações mais vulneráveis. e outros projetos que são criados e implementados pelo governo. E repara que a DW, na maior parte dos projetos que estão ligados àquilo que é o foco da DW, a DW é convidada para ajudar no desenho do projeto, para ser árbitro na implementação, fruto daquilo que é a experiência acumulada ao longo dos anos. Se calhar podíamos citar exemplos, né? Hoje tem um JECA, é um modelo de gestão comunitária de água que foi assumido pelo governo de Angola, foi lançado ano passado, em fevereiro. A exigência é que seja implementada em todas as províncias de Angola. Isso é fruto da implementação com sucesso desse modelo em Luanda, Moamba e outras províncias. O Pobre Quiscrete é uma referência obrigatória quando se fala de microfinanças em Angola, etc. Então, tudo isso foram iniciativas que surgiram aqui no, na implementação do projeto da DW. E também posso dizer, se é meio de errado, que esse programa de combate à pobreza do ambiente rural, nós tínhamos um programa que durou aí uns 5, 6 anos, que era o Dulu, que é um bocadinho o conteúdo agora do programa de combate à pobreza do ambiente rural. E essa abordagem, temos que dizer que essa abordagem, nessa perspectiva, enquanto o DW, eu há 12 anos na instituição, temos que dizer que fomos pioneiros, trouxemos essa questão de boa governação, transparência, em fóruns, onde juntávamos pessoas de vários estratos sociais e discutíamos assim, sem medo de errar. E ali, estou em querer que foram, mesmo o próprio Fórum Nacional Urbano começou através dessas dinâmicas e até hoje continua. Eu estou lembrado que o ano passado quase que reuniu no Cosa Sul, já reuniu no Cunene, mas começou com abordagens como essas que a DW foi implementada nesses anos todos. E temos que dizer também que hoje existe um capital social muito grande nas comunidades onde passamos. Eu, às vezes, com muito orgulho, digo, nós aí há 6 anos levamos projetos de jornais comunitários no Cazenga, no Sambizanga. E hoje, aquelas pessoas que nós formamos estão em jornais de renome no país. Quer dizer, começamos com jornais comunitários e hoje eles escrevem para jornais como a Capital, o Semanário Agora esse jornal, Nova Gazeta. Muitos dos jovens que escrevem para aqueles jornais passaram por nós. Tiveram uma formação muito básica, começaram a escrever na comunidade e hoje estão lá onde estão. E um outro exemplo que eu gosto de trazer aqui em relação ao capital social deixado nas comunidades e que vai continuar a ser sustentável, na minha opinião. Eu, por exemplo, olhando para uma organização como a PDCH. A PDCH começou assim, numa identificação, fomos à comunidade, pá, temos alguns desafios, como rentabilizar isso, como maximizar isso. Identificamos algumas pessoas que até hoje continuam e inclusive ganham financiamento, às vezes até maiores que da DW, através da União Europeia. Mas tudo isso começou por iniciativa da DW. Então, aliás, na peça também do vídeo, vimos uma formação em canalização. Nós temos conhecimento que muita gente, há tempos a DW realizou uma formação em parceria com a EPAL sobre canalização. Aquilo foram quase uns 3 meses. E muitas daquelas pessoas que passaram pelaquela formação hoje estão em grandes empresas a desempenharem funções-chave nessa área de canalização. Então, é uma dimensão sem igual, se tivermos que trazer, sobretudo naquilo que diz contributo para a qualidade de implementação das políticas públicas. Eu acho que é uma dimensão maior, sobretudo aquilo que eu ainda presenciei. Né? E o próprio historial, a DW escreveu, tem muitos livros publicados. Acho que isso é uma mais-valia. Ainda no seguimento daquilo que o Samuel está a dizer. Mesmo alguma terminologia, alguns termos que se usam hoje, que são usados por entidades do governo como participação, a gestão comunitária, são termos que, usados na linguagem comum do dia a dia das ações ou dos trabalhos da DW, e hoje essas expressões passaram a ser usadas por outras pessoas. Isso é importante porque demonstra que o nosso trabalho de alguma forma está a ter impacto, não só nas comunidades onde nós trabalhamos, e de alguma forma exerce alguma influência na mudança de consciência, no entendimento daquilo que são os problemas da comunidade. Mesmo o próprio programa de luta contra a pobreza, hoje o governo tem um programa de luta contra a pobreza que na sua maioria é baseado em metodologias usadas pela DW dentro daquilo que era o programa do Lula. Mudando de assunto, falando um bocado das questões de pesquisa, acreditamos que nós, de certa forma, temos contribuído com as nossas pesquisas e os nossos estudos no esclarecimento de alguns factos que vão ocorrendo na nossa sociedade. Por exemplo, houve essa tragédia das cheias no Lubito. Dentro daquilo que é o nosso projeto de alterações climáticas, nós até já não chamamos de alterações climáticas, é projeto de adaptação às alterações climáticas, porque nós temos é que nos adaptar. Nós sabemos que elas existem e cada vez mais vamos notando isso, que há alterações em termos de clima em todo o mundo. Então nós temos é que nos adaptar para ultrapassar os obstáculos, as consequências que advirem das alterações climáticas. Nessa questão das chuvas no Lubito, dentro daquilo que é o projeto de alterações climáticas, o objetivo do projeto era fazer o cadastramento e montar estações de leitura de quedas pluviométricas, da densidade do nível de pluviosidade no país. Com que intenção? A intenção mesmo era de criar essas estações que servissem como mecanismos de recolha de dados para criar certos alertas. Essas questões que ocorreram no Lubito só aconteceram do jeito trágico que aconteceu porque as entidades não tiveram uma atitude proativa, não se preveniram, não olharam para aquilo que eram os dados das previsões das quedas pluviométricas para que pudessem acudir às populações que acabaram por sofrer as consequências das grandes chuvas que aconteceram. Um dos objetivos desse estudo é criar uma base de dados onde depois poderemos partilhar com as entidades do governo, com os governos, com as administrações locais, para se poderem acautelar e prevenir esses acidentes naturais. Yeah, eu acho que, de uma maneira geral, a DW tem contribuído muito para questões que têm a ver com políticas públicas. Olhando para toda a questão que tem a ver com planificação, eu e o Tiago estávamos envolvidos aí em 2005, 2006, num exercício de planeamento participativo que foi facilitado por um consultor externo a nível de Zambesanga. E na altura nós já prevíamos essas questões de requalificação. E foi um documento que alguém pegou naquele documento, fez uma tese de licenciatura que lhe deu 20. Ele conseguiu uma bolsa para fazer um mestrado em Portugal. E hoje está cá, é professor universitário e trabalha na Assembleia Nacional com aquele documento que nós elaboramos. E já havia a história da requalificação do Zambesanga e eram discussões que levaram uns 3, 4 meses. E está aí um documento muito rico com conteúdos que hoje são atuais. Mas quem começou, temos que ser realistas, fomos nós. Começamos com esses dias, uma altura no Zambesanga. Então o contributo tem sido grande. É indiscutível que a DW tem contribuído bastante para influenciar a política. Né? Vamos avançar para os outros pontos. Mas isso não quer dizer que nós é que estamos aqui. Temos na perspectiva de assinamento básico, nós criamos relações muito coesas com algumas pessoas porque levamos o assinamento básico lá onde não havia. Eu hoje passo com o bairro, quando as pessoas olham para mim, olha o Samonga. Por quê? Porque levamos o saneamento básico, promovemos a construção de mais de 2 mil latrinas a nível de Luanda. E hoje o próprio governo, através do Ministério do Ambiente, tem um projeto nacional que tem a ver com as questões do saneamento básico, na perspectiva mesmo de saneamento totalmente liberado de comunidades, para que as pessoas tenham hábitos de usar latrinas e tudo mais. Mas quem começou, entre aspas, esse exercício também com muito orgulho, temos que dizer, como nós. É. Sim. Sabemos também que as organizações não governamentais, né, surgiram na perspectiva de facilitar, maximizar e concretizar também as ações ou políticas do Estado. Como o DW, de que forma o governo angolano tem reagido ou contribuído com essas ações? No fundo, isso é um pouco isso que nós estamos aqui a dizer. Né? A DW tem, concebe projetos, implementa e, de uma maneira ou de outra, influencia para que o governo, pelo menos, assume ou, pelo menos, tire algumas lições que vai implementar. Estamos a falar da questão do saneamento, estamos a falar desse programa de luta contra a pobreza e desenvolvimento rural, que, de uma maneira ou de outra, a abordagem começou também com a DW. Foi um projeto implementado por outras organizações, como a Care Internacional, como a Save the Children. É um pouco isso, né? E há um reconhecimento, aí a DW vai recebendo convites, tal como o Tiago há bem pouco acabou de dizer, para ajudar a conceber alguns projetos. É porque ele reconhecido algum mérito nessa perspectiva. O relacionamento da DW com o governo é de parceria. Nós, nos últimos tempos, temos sido convidados a participar em vários eventos, alguns apenas como convidados ou observadores. Por exemplo, houve um encontro, acho que é do conhecimento de todos, houve um encontro que se realizou mês passado entre Angola e o Japão. A DW foi convidada a participar, que foi mais focalizado no setor mineiro. E nós temos também alguma experiência em lidar com essas questões de mineiro em termos de estudos, porque também temos projetos a serem elaborados mais para a questão, na vertente da questão da proteção dos direitos comunitários das comunidades residentes. Então, essa experiência que nós temos em relação aos vários projetos que nós implementamos, temos uma estreita parceria com o governo quando há necessidade da implementação de alguns projetos. Podemos também começar a refletir, né, nos seguintes pontos, quais os principais desafios para a sustentabilidade dos nossos projetos dentro daquilo que são as nossas ações. A nossa perspectiva, os desafios são grandes. Cada vez mais os doadores são escassos. E eu acho que, se eventualmente a DW consegue um estatuto de utilidade pública, poderia ser uma mais-valia para continuarmos a implementar projetos por mais alguns anos. Penso que seria. E, por outro lado, provavelmente, talvez rentabilizar alguns outros projetos para se tornar autossustentáveis. Eu penso que já vai se fazendo alguma coisa nessa perspectiva, mas se calhar poderíamos melhorar. Dentro do princípio que colocou, da ideia que colocou, qual seria a forma mais viável que poderíamos alcançar esse objetivo? Conseguirmos que a DW seja uma organização de utilidade pública, quais são as melhores vias para chegarmos até este ponto, nessa perspectiva? calhar melhorar. Eu tenho dito que a DW já é conhecida a nível local, a nível central, na área de atuação. Sobretudo pelos processos que foram implementados. Isso é indiscutível. E provavelmente, se calhar, faltando alguma agressividade para ir buscar estatuto. Uma agressividade na perspectiva de criar lobbies, provavelmente, não sei até que ponto isso é salutar. Ou também temos que refletir se vale a pena ou não, porque depois vamos ser reféns, né? Vamos ser reféns, apesar já que são uma instituição de titular pública, então a linha tem que ser essa, né? Tem que obedecer aquela linha. Então isso provavelmente também tem sido uma espécie de ponderar até que ponto vale, quero não. Mas acho que se formos um pouco mais agressivos e buscar as ferramentas necessárias, podemos caminhar para esse estatuto que se quer. Além do projeto de água e saneamento, será que a princípio é o setor. Além do setor de água e saneamento, que eu desde a minha experiência que há, tenho percebido que é um dos setores que tem sido abrangido mais atividades frequentes. Eu gostaria de saber se existe um outro setor que poderia também ser discutido aqui ou descrevido aqui, só para pelo menos abrir a nossa visão daquilo que é. Nem que for só para dar um detalhe de dois ou um outro setor. E se calhar pode ser um suporte do setor de água e saneamento. Eu não entendi a tua pergunta. Então, vou trocar a pergunta, se será mais fácil. Na verdade, queres saber quantos setores existem, na verdade? Já estão aí. Mas não estão descrevidos. Queres saber que o que cada um... Ele tem uma noção das atividades dos projetos do setor de água e saneamento. Queres saber o que é que... Agora, nos outros setores, ele quer perceber... O que é que cada setor desenvolve. Eu acho que isso aqui tem que sair, esse projeto. Yeah, porque é um projeto que está dentro dos projetos da unidade de pesquisa. Yeah. Falando da unidade de pesquisa, como o próprio nome diz, a unidade de pesquisa foi criada para dar suporte aos projetos da DW, numa primeira instância, que era... como que na elaboração das propostas do projeto, tão logo elas fossem aprovadas, se pudesse fazer o estudo preliminar da viabilidade do projeto. Mas também, com o decorrer do tempo e com o aumento das capacidades de funcionais da própria unidade, fomos também aceitando projetos externos àquilo que eram os projetos e é desse jeito que vimos trabalhando nos últimos tempos. Para além de fazermos estudos e pesquisas, nós também temos absorvido, no geral, a DW também tem absorvido estagiários, tem programa de estagiários que vêm para trabalhar nos projetos, nos vários setores da DW, estagiários internos e estagiários externos de nível médio a de nível superior. Falando propriamente daqui da unidade de pesquisa, nós, no decorrer dos anos, temos também sido suporte em termos de apoio na elaboração de teses de doutoramento e algumas licenciaturas de estudantes que vêm do estrangeiro. Nesses últimos tempos, temos trabalhado também com muitos estudantes que vêm do estrangeiro para fazer pesquisa cá em Angola. Nós ajudámos-nos orientamos-nos na forma de recolha de dados e às vezes na forma de como eles devem focalizar o tema, porque alguns trazem vários temas e chegam aqui, na verdade ficam meio perdidos, os temas são muito gerais, então nós orientámos-los a focalizar sobre determinados aspectos que são importantes para as pesquisas das teses de doutoramento ou de licenciatura que eles fazem. Outra atividade que é principal. Na verdade, a unidade de pesquisa foi criada para fazer a gestão, para além da implementação de estudos e pesquisas, fazer a gestão do acervo de informação no decorrer dos tempos que a própria organização foi adquirindo. Foi feito para fazer recolha, tratamento, armazenamento e disseminação da informação, que é um capital intelectual enorme que existe dentro da DW. Mas espera aí. Isso é um debate interno em que cada um contribui, mas já está a parecer que nós estamos aqui para responder. Não, mas eu não estou nem a falar aqui para questionar. As perguntas que vocês nos colocam. Pois é, exatamente. Aqui, olhando mais ou menos nesse slide, olha esse slide que está aqui, eu acho aquilo que tem sido a implementação dos projetos da DW. Os resultados são bastante visíveis nas comunidades. Por exemplo, eu me recordo na rua em que eu estava a fazer o estágio em 2011, estava no programa de água e saneamento e estava a fazer o estágio do programa de água e saneamento e estava a trabalhar num projeto que era gestão comunitária de água e saneamento, não sei se até aqui existe, acho que existe. Não sabe lugar. Existe, fazendo. Nesse projeto, uma das coisas que eu achei muito importante em que os outros projetos seja, não são do governo, mas que seja, não são da DW, mas que são do governo ou das outras organizações. Uma das coisas que não acatam em que a DW faz, que acho poderia acatar, é olhar naquilo que é a implementação do projeto, na linha do projeto, olhar outros aspectos, se calhar negativas, que podem influenciar a implementação de um determinado projeto. Mas, na implementação dos projetos da DW, a DW acautela esses aspectos todos. Por exemplo, se está a fornecer água, ele trabalha com as comunidades no sentido de saber usar mesmo essa mesma água para que não traga doenças e o resto. Acho que isso, os outros projetos, pelo menos do governo ou das outras instituições, deviam pegar esse bom exemplo da DW nos seus projetos. Acho que é uma coisa muito importante que devia ser ressaltada aqui. Níveis de cooperação entre os setores. Aí podiam falar um pouco do setor do governação, ou do governação, né? Eu teria que também falar um pouco mais sobre isso. Mas no fundo o setor de governação tem estado a promover algumas ações de engajamento, sobretudo com os setores do governo, a nível de ministérios, a nível dos municípios, a nível de grupos também, sobretudo no que tange a reforço de capacidade. Começou agora uma promoção semana passada, acho que os colegas tiveram, né? E está a ser promovido em parceria com o INAPEM, estão a formar mulheres na perspectiva de conceber negócios, né? acho que a próxima semana vai realizar um fórum quase que internacional em parceria com a Administração do Território e Urbanismo, que tem a ver com cidades. Acho que está a passar o suporte na rádio, ainda ouvi hoje sobre isso. E vai promovendo fóruns de integração, onde são levadas algumas questões para discussão. Assim, em linhas gerais, o setor de governação urbana tem esse foco. Agora, em relação ao projeto de terras tem, normalmente, acho que já poderia falar um pouco também sobre isso, sobretudo pelas pesquisas que já realizaram, mas ajuda, sobretudo, no processo de loteamento de terras, no processo para que as pessoas legalizem o espaço, também reforça a capacidade, sobretudo na perspectiva de advogar as pessoas o direito, o acesso à terra. Né? É um pouco isso que o setor de terras, assim em linhas gerais, faz. Talvez ocupe e o Tiago poderia reforçar, não sei. Não, também é importante dizer que todos esses projetos e todos os setores são feitos olhando para o nível da administração local. As atividades vão acontecendo nas administrações locais. Isso também é para responder um pouco uma questão que eu vi ali, se as ações influenciam ou contribuem mesmo para as políticas públicas. Porque, no fundo, o que nós pretendemos é influenciar as decisões, influenciar o desenho das políticas públicas. Então, aquilo que pensamos ser boas práticas, nós implementamos essas ações junto das administrações municipais, junto dos governos. O fim é que eles consigam concordar conosco e aproveitar o que é bom. E é isto que a unidade de pesquisa, depois no fim, deve documentar as experiências daquilo que os projetos estão a fazer, e usar isto, quando é produzido em dados e em documento, devemos usar essa informação para, por exemplo, influenciar as políticas ao nível provincial, ao nível central e também com os próprios doadores. A conjugação das sinergias todas passam por ali. Agora, em relação a questão que vocês levantaram, se como é que poderíamos engajar tudo isto para irmos para a instituição de utilidade pública ou para que as nossas ações sejam aceitas de fato. O ano passado, a direção da organização começou com uma estratégia que depois não tivemos continuidade. Nós vimos que uma das nossas debilidades era como divulgar o que nós fazemos. Como podemos chegar aos decisores. Muitas instituições normalmente têm uma área que chamam uma unidade de comunicação e esses indivíduos é que reúnem as informações e comunica-se com o exterior. Nós não temos. Então tínhamos tomado a decisão de termos serviços terceirizados. Contactamos uma empresa de comunicação que poderia, muitos de nós conhecemos, onde trabalha o Guito. Eles poderiam trabalhar um pouco na imagem institucional. Vão inteirando-se o que é que nós estamos a fazer, se há ações do governo importantes onde a DW precisa aparecer, eles é que tinham que fazer o lobbying, como é que a DW pode aparecer. Mas esse contrato não levamos muito avante. Mas o que eu quero dizer é que essa foi uma visão de como podemos estar bem posicionado. E eu acho que, apesar de não ter sido continuada a ideia, deveríamos recuperar e ser um caminho, porque não é possível você conseguir nesta sociedade estatuto de utilidade pública se não és conhecido. O conhecimento de que quem fez esse ponto d'água, quem fez essa escola, quem fez aquilo, as pessoas sabem que é a DW. Mas isso não basta. A comunidade sabe, mas os decisores precisam ser influenciados. E as sociedades modernas sabemos como é que se pode influenciar. Os mídias é um dos aspectos importantes. Então, uma empresa especializada em marketing, em comunicação, provavelmente teria as melhores ferramentas para ele fazer a imagem de uma forma positiva da organização e os políticos concordarem ou não com o que nós fazemos. Penso que não temos muitos caminhos, senão esse. É uma ideia que não continuou, mas na minha opinião penso que devemos recuperar e as pessoas trabalharem para nós sobre isso. Eu penso que sim, porque eu estou lembrado de uma altura que tínhamos uma assessoria de Paulo Sima. É esta empresa? Yeah, é a Paulo Sima. Onde trabalhou? Ela trabalhava conosco na altura do Loop, assessorava o Loop. E quando estávamos envolvidos naquele processo de treinamento participativo no Santo Sangue, inclusive houve um debate acerca daquilo na LAC. Muitos de nós entraram em direito para falar um bocado como é que estava a ser o processo. E ela foi realista em dizer que aquilo está sendo visto numa dimensão muito, muito grande pelos decisores. Era uma senhora que tinha muita influência, obviamente. E foi clara em dizer, olha, esse processo que estão a levar a cabo no Samizanga está a ser muito bem falado. E temos que dizer com algum orgulho, hoje a requalificação está acontecendo no Samizanga. Agora, se vem daquele processo ou não, temos que dizer que nós começamos alguma discussão nessa perspectiva, naquela altura. Yeah. O Tiago deve se lembrar, o exemplo que eu dei da tentativa do ano passado de ligar com esta empresa resultou, por exemplo, numa ação concreta. O ano passado fomos várias vezes subcontratados pelo BNA para fazer uma pesquisa. Veja, quando o BNA estava a lançar a nova moeda, as moedas, então precisava de alguém que ia fazer trabalho comunitário. Eles tinham dado esse contrato, mas essa empresa de comunicação da Paula Silva vendeu o nome da DW como a organização ideal, primeiro para fazer a pesquisa e depois para divulgar a qualidade ou porquê que as pessoas devem usar bem as moedas. E eles fizeram bem, conseguiram nos ligar ao banco e fizemos duas pesquisas, uma ou duas pesquisas com o banco. Então é isso que nós queremos. Se faz com o banco, amanhã faz com o Ministério A, depois faz com aquilo, quer dizer que as cabeças dos que decidem em atribuir um determinado estatuto estão mais ou menos organizados e pode haver essa aceitação ou não, porque senão de resto não temos como. Enquanto existirem outras organizações mais com pendório partidário, populistas, nós não conseguiremos passar. O populismo. É verdade. Acho que isso também já responde. Sim, eu olhei nessas estratégias para tornar mais visível as ações da organização. Eu acho que uma das ações é esse, o engajamento, maior engajamento e maior divulgação das atividades que a DW faz pelos canais, pelos mídias. Independentemente de contratarmos uma empresa, hoje nós também já fizemos uma readaptação àquilo que é o nosso pensamento em termos de divulgação das nossas atividades. Temos um website que levou algum tempo a funcionar, mas está a funcionar a partir dos acessos que nós podemos medir qual é a frequência e quantas pessoas acedem ao nosso website para tirar informações. Hoje também já usamos os Twitters, o Facebook, o YouTube. E essas ferramentas todas fazem com que a empresa possa ter maior visibilidade e seja conhecida. Por exemplo, ontem, este vídeo que vimos está no YouTube. Está no YouTube. Ontem a colega falou, só manda até que problema no YouTube. Então, eu acho que isso também, embora, né, temos que reconhecer as pessoas que têm acesso às vezes à internet ainda entre nós em Angola, é um número muito ínfimo. Temos que reconhecer isso. E aqueles que têm, às vezes, não se interessam muito com essas abordagens. Yeah, temos que reconhecer isso. Por isso é que no ranking estamos, às vezes, sempre na cauda. Primeiro, o número, nós já falamos agora em 24 milhões de habitantes, se calhar esses 24, 4 que usam, provavelmente 4 milhões é que têm acesso quase que permanente à internet, os outros 20 não têm. Por isso é que estamos sempre a perder aqueles concursos da internet, a Nigéria ganha sempre, a Nigéria são quase 180 milhões de habitantes, e boa parte tem acesso à internet. Essas comparações nós temos que fazer. É por aí. Mas em termos externos, acho que até temos maior visibilidade. É por isso que eu estou a dizer, nós aqui adentro, quem tem acesso à internet? E quem de facto que se interessa com essas ferramentas? Porque certas alturas recebo vários e-mails de estudantes, de pessoas de fora, sim, a quererem saber mais sobre a instituição, sobre a instituição, o que é que fazemos. Uns estão interessados em fazer estágios aqui dentro da DW. Mas também aos poucos as pessoas vão sabendo, olhando para o que é DW. Mas também há um aspecto que é importante realçar. Para que a empresa se torne mais visível nas redes sociais, nós também, sim, temos que participar em divulgar as ações da empresa. Que foi uma das recomendações que saiu daquele exaustivo curso de uso das ferramentas. Uma das questões que eu, enquanto estudante, partilhei com meus colegas na universidade foi aquela ferramenta do resumo do. Os debates de imprensa, como é? Ah, os tratos de imprensa. Eu partilhei com muitos colegas na universidade e de facto, até hoje tem servido de consulta mesmo para aqueles que estão a fazer agora a sua defesa. Tem muitas questões ligadas ao ambiente, ao saneamento. Uma ferramenta de facto muito consultada. Penso que é a primeira vez que sabem. E a primeira vez que eu cá vi os escritores que estão lá do outro lado, tive a impressão que a DW fosse uma coisa pequenina. Mas de acordo com o slide e com aqui o ponto de onde é a pesquisa, tomei conhecimento que é uma coisa grande. Pois, então é aquilo que o Mano estava a dizer, precisamos de informar os projetos de várias maneiras. Uma delas até podia ser através do teatro. Organizamos um grupo teatral comunitário. Então aí projetava-se, mas assim lentamente. E as coisas aí, tenho certeza que o coisa seria maior, a informação seria maior. Porque só, conforme eu disse já atrás, eu pensava que fosse uma coisita pequena, mas agora fiquei com outra impressão. Até que no passado já tivemos um grupo teatral comunitário. Não, assim, em relação ao teatro, eu acho que quase todos os projetos, sobretudo, vou particularizar o ligado ao setor do teatro, simplesmente, nós trabalhamos com grupos de teatro locais. E também vou ter que preocupar um bocado com a altura, inclusive, nós organizamos uma espécie de festival de teatro, na altura no Cazenga, e que o tema era um pouco na perspectiva de governação participativa, transparência, governação participativa. E trabalhamos até com uma especialista de teatro, que é a Amor de Fátima, que também é jornalista. Supervisionamos os grupos, os grupos criaram as sinopses, apresentaram e houve prémio, inclusive. Depois tiveram uma formação, todos esses grupos tiveram uma formação no Elenga Teatro, e que o formador foi esse ator, Orlando. Conversas no Quintal. Conversas no Quintal. Ele é que foi o formador destes sete grupos de teatro. E hoje nós vamos a. Se nós formos ao Cazenga, se nós formos ao Kikolo, se nós formos ao Samizanga, tem grupos de teatro a quais nós trabalhamos. Quando, por exemplo, vamos levar uma palestra a uma determinada área, explora um pouco, sobretudo, as abordagens que nós levamos sobre água, higiene, saneamento. Nós trabalhamos com grupos. Nós fomos ao Bom Jesus, tem lá grupo de teatro. Temos tido em atenção o teatro, sobretudo nas nossas abordagens locais, quando estamos no nosso dia a dia, quando temos uma atividade, temos sempre uma peça teatral. Nós fizemos isso. É, talvez o outro ponto seria, para conseguirmos melhorar a visibilidade da organização, seria as atividades que tivermos que realizar, conferências, divulgar pela televisão, modos a chamar a atenção das pessoas, informar que realmente a DIDAB existe e que tem realizado atividades a nível do país, para que as pessoas tomem conhecimento e acompanhem aquilo que nós temos feito. Yeah, usamos a televisão, a rádio, temos usado mais a rádio do que a televisão, mas precisamos aumentar com mais frequência para ver se as pessoas conheçam mais aquilo que nós fazemos. Agora, o nível de cooperação entre os setores, será que existe uma cooperação entre os setores, uma comunicação, uma troca de ideias? Setor de pesquisa, relação urbana, água e saneamento, trocam ideia entre si, até que ponto estão ambos ligados para... É por notar aqui que, pronto, existe uma certa... um certo domínio daquilo que são projetos a nível de outros setores. A Samunga fez referência ao projeto, por exemplo, do setor de governação urbana. Apresentou em síntese aquilo que são as atividades. E também o projeto de terras fez mais ou menos um resumo daquilo que desenvolve. Em termos de troca de experiência internamente com os outros setores, até que ponto esta cooperação é afetiva, é visível, dá para notar isso? Até que ponto isso é funcional? Será que... Acho que tu mesmo já respondeste. Só para perceber que o Samunga falou sobre. Podemos inverter. O setor de governação urbana, não estando aqui o João Domingos, que é o responsável pelo setor. Ah, existe, claro que existe. Se olhar para aquilo que é a organização, claro que os setores têm que estar interligados, porque isso funciona como um sistema. Todas as atividades concorrem para o objetivo principal da organização. Nós, por exemplo, trabalhamos com o setor de água e saneamento em termos de estudos, de pesquisa. Trabalhamos também com o setor de, por exemplo, quando se estava a falar da implementação do projeto de água no Bom Jesus, nós fizemos um trabalho em parceria com água e saneamento, fazendo um estudo prévio lá no local, que nos desse indicadores para a implementação do projeto. Estamos a trabalhar também, que é um projeto que engloba todos os setores, na vertente da água, terra, saneamento, que é o projeto do GATE. Na vertente de pesquisas, trabalhamos com ligação estreita com a área de governação urbana, na monitoria da pobreza nas comunidades, que consiste na realização. É um projeto de 5 anos, o GATES é um projeto de 5 anos, e nesses 5 anos, estamos agora no 5º ano, nesses 5 anos nós trabalhamos estreitamente com a área de governação urbana, mesmo com o setor de água e saneamento, nas questões de água, do acesso à água, da melhoria da qualidade da água. Nesses 5 anos, como é que esse processo foi decorrendo, melhorou, piorou, em que nível é que está? Fazemos essa monitoria em colaboração com o setor de saneamento, em colaboração com o setor então, não era possível trabalharmos e alcançarmos os nossos objetivos como organização se não houvesse interligação entre os setores. Já houve alturas em que parecia que trabalhávamos já isolados, né? Mas nos últimos tempos há uma forte ligação. A consciência que se tomou é de que juntos nós podemos chegar longe do que trabalhar de forma isolada. E também isso, talvez, dentro do próprio contexto, aquilo que estamos... Veja, que eu notei, vocês usam muito nesse slide, tanto do primeiro como do segundo, em nenhum momento usaram a expressão programa ou setor. Estão a falar o projeto. Mas não sei se foi de propósito ou porque essa é a realidade atual. Programa pressupõe na linguagem normal que temos, um conjunto de projetos. E talvez em cada programa ou em cada setor, quase que já não temos muitos projetos, temos poucos, e estamos a chamar o próprio setor, o próprio programa, como um projeto. Talvez esse emagrecimento também ajudou-nos a estarmos próximos, a colaborar, porque quando um programa tinha 5, nos últimos 5 anos, tivemos mais de 12, 15 projetos. Então, você, às vezes, perde o foco de pensar na interligação com outro setor, porque só no teu setor já tens N projeto que tens de prestar atenção. Agora que já estamos a ficar com 2, 3 projetos em cada setor, a área de pesquisa não tem tempo. Aliás, a matéria de trabalho da área de pesquisa é mesmo ir vasculhar nos outros projetos, senão não vai. Os estudos são feitos por cima das atividades que os outros projetos fazem. Essa é uma outra reflexão. Se vamos considerar projetos, programa, é por isso que surgiu aquele mudanças, alterações climáticas, que o Tiago estava a dizer, é sinal ao setor. É um projeto que não incluímos, não se quer incluir em nenhum setor, talvez pela importância do próprio projeto, então fica assim. Às vezes é entendido como um setor, não é, é um projeto. Porque o programa tem que ser um conjunto de vários projetos. Então essa é outra discussão que podemos ter, esse, o que estamos a chamar de programa, de setor, no mínimo devem ter quantos projetos para continuarem a ser setor. Setor. Continuar a ser setor. Esse é outro. Vamos falar um programa é só como um projeto. Um projeto, não é um programa. Aliás, nós no setor começamos há pouco menos de 6 meses dois projetos de probabilidade de pesquisa que teve um contributo muito grande, né? No levantamento dos pontos de água, levantamento geral da questão de água a nível do Luanda. Isso nos serviu como um escape para iniciar esse. São dois projetos, esses dois projetos. Então, a parceria está aí, existe. Com algumas falhas, mas existe. O próprio Lucas, ninguém sabe, participa de reuniões onde há integração de vários, vários setores. Às vezes, a coordenação administrativa, logística, pode não funcionar bem, porque no fim do dia, quando nós estamos a olhar, independentemente de que setor é, a área geográfica de trabalho é a mesma. Ontem tivemos visita de um doutor e ele me fez assim: porque você tem no setor N projetos. O nosso projeto que financiamos, pagamos caro. Como é que você usa os caros? Fatura no tudo 100% no nosso projeto ou os outros projetos também têm custo com essa fatura? Porque nós entendemos que os outros projetos também trabalham na mesma área geográfica onde está o nosso e provavelmente para irem trabalhar usam a mesma viatura. E quem paga por esta viatura? Essa discussão é só dentro do nosso setor e provavelmente pode ser que na hora de irem no Sambizang ou no Picolo, a pesquisa liga para nós também vamos para lá, usa. Já aconteceu. A cooperação urbana, essa colaboração existe ou não existe? E poderia até ser uma boa forma de minimizar. Fomos ontem mesmo, dois projetos. Sim, outra forma. Do que dizer hoje, se a planificação não é coordenada, duas equipas de água vão no Picolo, precisa também de ir no Picolo, governação urbana no Picolo, e quer dizer, cada um pega no seu meio e acabam por aparecer todos no na administração do Kikolo, com três, quatro equipas da Lei da Água. Essa coordenação aí é fundamental. Temos que olhar ali se isso funciona ou não funciona. Porque muitas vezes nós podemos bater à porta do mesmo parceiro, no mesmo dia, na mesma hora. As mesmas pessoas. As mesmas pessoas, a mesma organização. Só as pessoas podem ser diferentes, mas a mesma organização. Se calhar às vezes assuntos iguais. Eu acho que isto ainda não está muito bem trabalhado. Esse aspecto aí deve ser na integração, dos setores, dos projetos, isso deve ser afinado. Há muito risco. Então, esse é um papel que os coordenadores... Já aconteceu, Diana. Hã? Já aconteceu. Já aconteceu, né? Acho que foi com... Conosco? Nós estávamos a fazer um trabalho mesmo foguete que tinha a ver com o pessoal de Chafariz e o Lumbongo também apareceu lá com a mesma questão. O contato seria para as mesmas pessoas, da administração. Porque está a falar com uns da DW e estão a lhe comunicar que está aí fora os senhores da DW. Verdade, tens um eu acho que esse elemento é que tem que ser trabalhado. Essa coordenação precisa ser afinada. É verdade. Acho que sim. Verdade. Eu acho que quando falar de trabalhar nessa coordenação, acho que fica um bocadinho difícil. Muitas das vezes vai um pessoal trabalhar, por exemplo, com o pessoal de Samizanga e que vai ficar o dia todo. E tem um pessoal do outro projeto que só vai ficar às vezes 2 horas, depois tem que ir para Viana. Tem que ir mais, ainda está calculado. Então, nesse caso, tem que remover 2 viaturas mesmo sítio. Não, existem casos excepcionais como esse. Existem, como sempre existem. Mas há aqueles que, às vezes, mesmo aqui, as duas equipas vão ficar 2 horas no lugar. As mesmas pessoas. É, as mesmas pessoas. Então, são esses casos que devem ser. O que fizemos? Finais. Ficamos lá todos, né? Cada um tirava o que lhe interessava. No fundo do dia que nós assim vendemos a ideia de que nós próprios não estamos organizados. A pessoa que vai lhe receber. Porque ele não entende a nossa dinâmica, que estamos em setores diferentes, projetos. Para ele, é DW que ele está recebendo. Eu tenho 2 exemplos disso. Foi esse o trabalho de campo em Viana e outro foi na administração de Cacoaco. Acho que minutos antes de nós termos chegado lá, o setor de água e saneamento já tinha dado a entrada de uma carta. E o assunto era parecido. Então, eu cheguei, então a senhora olhou para mim, ô, mas moça, tu colega já... Ela já não leu, só viu lá em cima, DW. Mas moça, o teu colega já cá esteve. E nós já demos entrada do documento, já está no gabinete do chefe, disse lá. Mas qual foi o colega? Então, vocês não querem montar... Não. Nós não estamos a trabalhar com Chafariz. Olha, nós somos da mesma empresa, então tive que te explicar. Nós somos da mesma empresa, mas estamos a fazer atividade diferente. Ah, mas eu penso bem, empresa. Então não somos mesmo. Por que é que não vem já só numa carta? Não vem uma carta na mesma pessoa. Eu penso que, em relação a esse aspecto, tem que haver momentos para partilhar planos semanais ou mensais, para não colidir coisas que são, isso poderia ser ponderado, acho. É uma questão que temos que ver. É a importância da história daquela reunião de coordenação, né? Que já há uns 3 anos tem sido rebatido e não avança nem recua. nem não, como dizem os jornalistas, né? No nosso manual, tem previsto as reuniões de coordenação. Cabe aos coordenadores do projeto, por iniciativa própria, dinamismo próprio, começarem a criar espaço para sentar, conversar, reunir, ainda que seja de uma forma informal, mas vão trocando impressões. Acho que esse é o problema mesmo dos coordenadores. Os coordenadores é que têm que dinamizar. Da mesma maneira que a gestão semanalmente vai se encontrando, ainda que seja por 5 minutos, os coordenadores têm que se encontrar. Não é uma responsabilidade do os gestores em organizar os coordenadores, da direção em coordenar, não são os próprios coordenadores, tem que se organizar e começar a encontrar. Sim. E até que agora são poucos e depois funcionar bem. A vocação pensa que gira muito bem. Isso sim. Não há nenhum comentário a mais? Nenhuma contribuição? Uma questão que ficou por aqui? Tem. Por mais pequena que seja, vai servir? Não. Um contributo? Uhum. Temos aqui dois estagiários do ITRA. Podes perguntar? Sim, algo muito importante também que eu notei nas ações da DW é a questão das ações curativas e as preventivas. Vimos que a DW facilita, né, na elaboração de alguns materiais como os fontenários e, para além dele curar aquilo que é imediato, também sensibiliza, capacita as pessoas a saberem como usar aquilo. Então, estamos já na questão da prevenção. E quando a proatividade, né, essa ação, o governo angolano age muito por esse lado, esquecer a questão da prevenção, porque muitas das ações do nosso governo duram pouco tempo, implementam aí fontenários, menos de 2 meses, aquilo tudo está parado. Não acompanha. Sim, ele, o importante é que meteu aí, está saindo água e está feito. Já nem procura apresentar, sensibilizar as pessoas, né? Então, esse é o aspecto importante que eu notei nas ações de Adelaide. Acabas de dizer, reflete-se nos balneários públicos que o governo acabou de colocar. Sim. Recentemente, que uns estão a funcionar, uns não, ninguém acompanha, ninguém sensibiliza a população de como é que vão usar, qual é a importância daquilo, e já estão vandalizados antes de começarem a funcionar. Esse é o forte. Me parece que agora, em relação a isso, parece que houve um bastante esforço, parece que mudaram o cenário, né? Estou a ver aí alguns já a funcionarem já. Funciona também a lá pessoal, a né? Pessoal. Mas eu tive a ouvir, vi uma reportagem na televisão que há algumas pessoas que não querem pagar. É do Estado. Não querem pagar. Enquanto não mete a moeda, já não está, o automotivo já não está a funcionar. Não está a funcionar. Então está lá alguém permanente, que tu pagas a moeda e depois entendes. É complicado. É público, não é para pagar. Mas isso não está a ver com uma sustentabilidade, porque esse alguém que está aí é a pessoa que faz a limpeza daqui. E se formos a ver que ele não tenha... Não está a ter rendimento. Com certeza acho que pode abandonar aquilo e fica mais ou menos sempre. Mas um dos aspectos importantes é mesmo esse da sensibilização. Quando se instala um material novo, aqui na nossa sociedade tem-se muito aquela ideia de que as pessoas já sabem usar. Mas mesmo que você já sabe, as coisas, à medida que o tempo vai passando, mudam, têm outras funcionalidades, mas é sempre bom que as pessoas sejam sensibilizadas no uso e na manutenção dos materiais. Por exemplo, nessas novas centralidades, as pessoas vão para lá morar. Epá, verdade seja dita, há muita gente que não sabe usar elevador. É verdade. Muita gente não sabe usar o elevador, principalmente na questão do limite de carga, o limite de pessoas deve usar. Eu já vi gente a levar bloco no elevador. Você pensa que é mentira? Acho que realmente não vai subir. Não, mas é verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Então, por quê? Porque a pessoa não tem conhecimento do uso do material. Não lhe foi indicado como é que deve usar. A maior parte das portas lá no quilombo, quase tudo. Já uma grande parte já variou 2, 3, 4 vezes. Pela tomada, né? Yeah. E depois tem um, como é que chama aquilo? Tem um braço que é para esse contrapeso. Tu abres a porta, não precisas empurrar. Ela precisa. Yeah. Volta. Então, as pessoas fazem força. Bum! Pronto, já não vai mais. estragou. Eu noto nesse âmbito, acho que a DEDAB está bastante avançada em termos de sustentabilidade. Seria bom se tivesse projetos de outras empresas nesse âmbito. Nós sustentabilizar aqueles que a gente não tem ainda. Pensando nisso. Olhando para aquilo, a peça mostra. A peça mostra quando o CUP dizia que há pontos que foram construídos há 10 anos e 10, 15 anos e continuam. Antes de virmos para aqui, eu estava a conversar com o CUP com relação a isso. Fiz, mesmo para o setor de água e saneamento, foi o ano que estávamos a fazer um levantamento sobre chafarizes. Levantámos mais de 50 chafarizes, que uma maioria foi construída pelo Estado. Mas nenhum funcionou. Não é que deixaram de funcionar, não funcionou. Construíram. Então, pronto. Aqueles que funcionavam eram construídos pela DW, alguns pelas MADs, óculos vermelhos. É tanto a ver. O que interessa é meter lá o material e pronto. Se vai funcionar, se não. Uns começaram a ser vandalizados, tiraram as chapas, tiraram as torneiras. Havendo mais contribuições, acho que vamos dar para encerrar o nosso espaço de debate. Começa de voltarmos à próxima semana, sexta-feira, infelizmente. Não haverá um extraordinário? Quinta-feira, sim. Sexta-feira, exato. Não conseguimos fazer trabalhador. Na terça-feira? Não conseguimos. Já, porque é importante. O senhor Alan também quer estar, porque ele viaja no dia 29, acho que é quinta ou quarta quinta, ou quinta-feira. Dia 29, já será quinta-feira. Na quarta. Não deu, infelizmente. Com Paulo Faria. Sim. A que hora é? 15 horas. Já temos o tempo. Lançou de recursos naturais. Pronto, então encerramos aqui o espaço de debate 6. Voltamos a próxima semana e tenham um bom final de semana a todos. Agora, obrigado.